Romeu de Júlia, chame pronto pro táxi. Cruz Solo 07, autorizado backtrack, vamos livrando. Acho que você é autorizado cruzar a pista e seguir até a parte da bata, da Abaeté, está assinado a frequência livre. Boa tarde, noite 67 da Gol, ponto de espera da 1-0, próximo. Boa noite 67, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1 de nós. Ciência, livre decolagem 1-0 para o Gol, noite 67. Novembro, acho que isso, frequência livre, no corte, boa. Salvador, 3437, próximo ponto de espera, pronto. 3437, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter, pista 1-0, 867 decolou ao Zuno 1, chama no 208, boa viagem. 208, boa. CNR 320, informação CNEC, cruzando 175, descida para o 950, transfere. Pelé 6320, chama Salvador na frequência 1208. 1208, 6320. São 3437, 3 decolar, pista no zero, vento uma centena com 8 nós. Depois no 4, chamando a 20 decimal 8, bom. 208, tá 3437. Então, 3378, autorizado a linha aérea decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 8 nós. A linha decola da 10, tá 3378. 3378, decola 117, chame no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa, 3378. Foi Salvador, boa tarde, tá 3895, ponto espera, pistão 0. Boa tarde, tá 3895, autorizado a linha área decolar, pistão no 0, vem com a centena 79. Quem é que autorizado a linha decolar, tá 3895. Outro 95, decolou 20, chame no 208, boa viagem. Tá, 3895, obrigado. Azul, é o 6728, 0 da 0. Cruzada, Lenner, decola azul, 278, pistão 0, vento 150 graus com 8 nós. Escola Azul 27810. Salvador Port Control, Go 1255. Go 1255, descend to 2000 feet, clear ILS X-ray, report establishing localized course. Descend to 2000 feet, 1255, clear ILS X-ray. São Salvador, boa tarde, Chiné 6320, transfere. Chiné 6320. Reassumindo na proa de Duna para o ILS X-Way pista 1-0, desça para 2000 pés, o Oceano 6320. Descendo para 2000, confirma? Positivo, 2000 pés na proa de Duna, o Oceano 6320. 2000 pés na proa de Duna, 6320. Angelina, vem a primeira direita, Charlie. Pois é, Angelina, MT, pistão na zero, acho que é Golf Kilo. Controle Salvador, Azul 2771, mantenha a plan 350. 2771, mantenha 350, desça para o 050. É o número 2 na sequência. Mantenha a proa, descendo para o 050, número 2, Azul 2771. Azul 2788, veículo 25. Curva esquerda da presente no perfil da Momo, chame no 20.8, bom voo. Vai curvando o perfil da Momo, chamarão 208, azul 2788. Sapatango, acho que eu vou ficar autorizado a decolar, pista 1-0, vento no 30 graus com 8 nós. Aposta neto, pronto, pista 1-7, Julio. All 905. Contact Tower 1-1-80-95, 1-2-5-5. 2771, essa é uma navegação agora na proa de Duna, desça para 3000 pés, o altímetro 1013. 3013, proa de Duna, 2771. Salvador Tower, go 1255, establish runway 10. Go 1255, wind 120 degrees, 09 knots. You are clear to land on runway 10. Clear to land, you are runway 10, go 1255. Gente, eu mantenho a posição. Autorizado para segmento, para 6320? 320, autorizado a X-Way pista 10, reporte no localizador. Deixa a bola localizada, 6320. Azul 2771 também está autorizado? 2771, afirmativo, desça para 2000 pés e reporte no curso do localizador. 2000, reportará estabilizado 2771. O Papa Romeu Lima Lima Alfa, reação à navegação na proa de Duna. Desça e mantenha 4000 pés, Lima Lima Alfa. Fiquei no veículo 27, curva à direita no perfil da saída Arboruna, chame no 20.8, controle, bom voo. Direita, Arboruna, perfil 208, vai chamar Oscar Gonzalo, grato, boa tarde. 2000 pés, 27. Renan 2320, seguinte, completo LS, chama em torre 18395. 2195, Salvador, muito boa tarde, essa é a 6320, final INS da 10. Vitor Indigilete, decolhe imediato. Vento 120 graus, 8 nós precisamos decolar. Distância 7, Vitor Indigilete. Alexandre 6320, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Um tráfego decolando da pista auxiliar em direção ao litoral. Não vai interferir com a sua aproximação. Alexandre 6320. 1255 degrau de altitude 8. Get to the right, contact 121, decimal 10. Contact ground 121, decimal 9, correto? 10. Confirm? 121, decimal 10. 1110, 1255. Problema alvo, condições de manter a presente velocidade de Sedona? Confirmo. Gente, condições até de incrementar, confirme? Não entendi. Condições de incrementar, mais 10 ou 20 nós, hein? Infelizmente não. Então mantenha até Dona, Lima de Mauro. Indicado 1180, de Mauro. 1180 indicado, ciente, clima de mal. Número 2 para pouso, vento 120 graus com 8 nós. Continuando, guardando autorização, 2779. Para o solo, Juliette. Gente, Júlio, chame 120, deixa mal 8, bom voo, um abraço. 208, Juliette, lá para o R6320, solos 31, chamando 21, decimal 10. 2771, 0 graus, 8 nós, todos autorizados, pista na zero. Dispouso na 10-2771. Todo voto. Gente, iniciando agora a redução para aproximação final. Lima Lima Alfa, completa LSX-Way, chame torre 18395. Até a, o externo, lembra? Daí eu vou cancelar o seguinte para 197, ok? Se fizer uma base curta, será autorizado. Tem condições? Não entendi. Me segue na empresa da Avianca. Se o senhor tiver condições de fazer uma base curta, será autorizado para 17. Pode ser, vamos encostar. Gente, tem uma modificação da presente? Afirmo. Lima Lima Alfa, plano modificado aos 33, mantém essa proa e quando desejar, curva à esquerda, base curta para 17, vento no 30 graus com 8 nós. Chame girando base, Lima Lima Alfa. Lima Alfa. Lima Alfa 4.5 de milhas, uma curva para a esquerda, para a base curta para o 17, com trem baixo travado. Gente, Lima Lima Alfa, se me girando base para o 17. Lima Alfa. Sete um, solo 34, libera a direita e chame 121 na decimal 10, solo. Direita na eco, 1211, azul 771. Alfa base para final do 97, com trem baixo travado. Gente, Lima Lima Alfa, vento no 30 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista na 7. Lima Alfa. Boa parte do teste. Mandou bem, hein? Boa parte. Valeu, parabéns aí. Próxima sequência de ouro, abraço. Salvador, boa tarde, CNR 641, final da 10. Charlie 1941, vento no 20 graus, 8 nós, estou autorizado, pista na zero. Repouso na zero, 1941. Passando esse ano. Charlie 6226, continue a aproximação número 2 para pouso. Formarei pista livre. Vai tomando 20 graus com 8 nós. 6227. Terminando 4 horas, libera a direita agora, na Eco e chega 1-2, 1 na décima hora, pessoal. É 226, solo 42, chama no 21, décima 1 no solo. 21, obrigado, 226, boa. Então, 3805, 30 decolar, pista 1 a 0, vento no 30 graus, 8 nós. Deve decolar de 1 a 0 até 3805. 3805, decolou aos 43. Chame 1209, com viagem. 308, ótimo serviço, senhor. Salvador, muito boa tarde, TAM 3144, do Serra Vista 372, final da 10. Boa tarde, 3144, vento 140 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10, TAM 3144. Salvador, Xanai 6305, estabilizado no IAS. Xanai 6305, número 2 para pouso, formarei pista livre. Vento 140 graus, 4 nós. Zuno 44, solo 49, chamando 21, decimal 1, solo. Zuno 1, solo 3, Zuno 44. Chanel 63, 15, 41, 40 graus, 89, pouso autorizado, pista na zero. Autorizado, pouso na zero, Chanel 63, 15. Torre Azul 4422, final de 7.26, boa tarde. Boa tarde, 4462, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Na 63, 15, solo 51, chamando 21, decimal 1, liberado. 21, 8, 21, 1, 63, 15. C4, 462, pista no zero, livre, pouso autorizado. Livre, pouso, 4462. Sala 54, liga direita via Fox, chame Sola em 1, 2, 1, decimal 1. Fox 2, 1, boa. próxima torre, estabilizado o localizador. Eu Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, estou em Salvador. Autorizado com o localizador. Lima, Lima Fox, está fora do estado. Pouso autorizado, pistão 0, vem antona 50 graus, 079. Possibilidade de circular para a onda 7? Somente cancelar para o instrumento. Ok, autorizo, cancelado para o instrumento e seguindo para a onda 7. Sente Lima, Lima Fox, o instrumento cancelado agora ao 55. Autorizado circuito pela direita da onda 7, a porta de base para a final, altímetro no 0, no 2. Reportará na final da onda 7 o Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso no 7 para o Lima, Lima Fox. Papai, Lima, Lima Fox, solo 57, compacto. Gente, próxima direita, estacionar sua carta de vida. Salvador Tower, Papa Tango, Whiskey, Serra Tango. Papa Tango, Whiskey, Serra Tango, Heavy Insight, Clear Land, runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. After the landing, which way are you proceeding with Xanta? April 5. April 5, roger. Charlie 06, devia pista direito, chame Charlie 121, 1, 2, 1, 1.